tarde, iniciamos agora o debate com os candidatos à direção da ANCOS, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. Saúde os nossos ouvintes, sejam então bem-vindos a este espaço de debate na Rádio Boa Nova. Este é então o debate com os dois candidatos que vão a votos no próximo dia 20 de janeiro, terça-feira. O objetivo é dar a conhecer aos associados as propostas, prioridades e estratégias de cada candidatura para o futuro da associação. Lembrar que a ANCOS é a entidade que representa os produtores de ovelhas da Serra, da raça Serra da Estrela, e tem como principais objetivos defender os interesses dos criadores, promover a valorização da raça Serra da Estrela, garantir a qualidade e a autenticidade dos produtos, especialmente o queijo Serra da Estrela DOP, apoiar tecnicamente os produtores e preservar o património genético da raça. A ANCOS tem sede em Oliveira do Hospital, no Conselho de Oliveira do Hospital, e delegações em Nelas e Celurico da Beira. São candidatos e convidados deste debate pela lista A, Manuel Marques, 68 anos, advogado aposentado, natural do Conselho de Mangualde, é presidente da direção da ANCOS desde 2004 e recandidata-se por isso à liderança desta associação. Pela lista B, João Pires, 35 anos, engenheiro zootécnico, criador e pastor de ovelhas Serra da Estrela, é proprietário da exploração Artovi Estrela em Canas Senhorino, Conselho de Nelas, é natural da Covilhã. Saúdo ambos, sejam muito bem-vindos ao programa Debate da Rádio Boa Nova. Dito o sorteio, que o primeiro a intervir neste nosso debate é Manuel Marques, recandidato então à presidência da ANCOS. Boa tarde a ambos. Manuel Marques, peço que se apresente e de uma forma sumária explique porque decidiu recandidatar-se a este novo mandato para a ANCOS. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite que me formulou para estar neste debate. É com muita honra que o faço, não por poder explicar aos associados as minhas ideias para a ANCOS e também para, antes de mais, alongar, também dizer umas boas tardes aos ouvintes da rádio que muitas vezes me têm escutado. É certo que eu venho aqui para este debate para falar do futuro e não venho para o debate para falar no passado, mas se me é permitido, porque acho que os sócios merecem ser esclarecidos, para justificar porque é que eu vou a eleições novamente passado 20 anos, simplesmente para dizer que eu apanhei a ANCOS numa situação completamente falida. É por isso que eu estou cá há 20 anos, porque nessa data ninguém quis assumir a ANCOS, porque as dívidas eram tantas que ninguém quis assumir. E basta só que só lhe vou aqui dizer duas ou três questões. Eu liquidei das anteriores direções, não quer dizer que fosse só de uma, até porque já no tempo de um presidente anterior a quem eu fui substituir já havia dívidas. A ANCOS, aliás, desde o início estava subcarregada de dívidas. Então eu vou-lhe dizer que só em vencimentos em atraso eu paguei 70 mil euros, dívidas em entidades bancárias 290 mil com todas as penhoras e hipotecas dos bens da ANCOS, que hoje não estão, deixei de cobrar, ou melhor, a direção deixou de cobrar aos pastores que pagavam o melhoramento, as ovelhas inscritas no livro, que às vezes o subsídio que recebiam do IFAP do Estado não dava para pagar com participação financeira de melhoramento à associação. Foram 40, 485 mil euros. Os pastores desde 2017 deixaram de pagar completamente isso. Depois também comprámos uma loja em Silvio da Beira, que está totalmente paga, 35 mil euros. E comprámos esta loja, e quero dizer aqui aos microfones da rádio que a quinta de Silvio não foi vendida. Foi deliberado numa reunião ela ser vendida, mas acabámos por não fazer escritura. E estamos a pensar certamente em revogar. E aqueles que se opuseram à altura, à data à venda, deviam ter feito isso, que nós não fizemos, não cumprimos os 2 anos para transmitir o bem, a quinta. Portanto, já deviam ter apresentado, inclusive, uma revogação à deliberação da Assembleia Geral. Portanto, não está vendida a quinta de Sourico. Muito bem, mas de uma forma mais objetiva, Manuel Marques, portanto, de há 20 anos para cá, há uma diferença na forma como encontrou a ANCOS e o momento atual, é isso? Não que tem nada, não tem nada a ver. A ANCOS hoje não tem dívidas, a ANCOS hoje abre ao banco, A ANCOS hoje não tem dívidas a fornecedores, a ANCOS hoje não tem dívidas aos seus trabalhadores, inclusive a ANCOS, por respeitar os seus trabalhadores, inclusive fizemos um seguro de vida para eles próprios. Portanto, portanto, encontrando a ANCOS melhor do que a que encontrou, estando agora a ANCOS numa condição melhor, porquê é que se candidata? Candidato, quero, quero, e é a última vez que eu vou fazer. Aliás, com devido respeito pela lista B, tenho que respeitar, são associados como os outros. Se não fosse a lista B composta por algumas pessoas, eu nem sequer usaria candidatar. Chega, basta. Uhum. Portanto, de alguma forma não quer entregar ou permitir que a ANCOS possa cair noutras mãos. Não, vou explicar. A ANCOS pode cair nas pessoas que a ajudaram a arruinar. Pronto, é isso que eu não quero. Portanto, é isso que eu não quero, não pretendo. Mas deixe-me só concluir e termino por aqui já imediatamente. Sim, ANCOS, como falou, queremos falar do futuro da ANCOS. Sim, mas não é? E termino aqui de passar. Uhum. A ANCOS, de dívidas anteriores, que eu resolvi em 20 anos, como me acusam, foi 1.532.000 que pagámos. 1.532.000 euros que pagámos. Portanto, eu quero-me ir embora, e vou-me embora, obviamente não vou sair da ANCOS com uma bandeira em cima do meu caixão, mas quero entregar isto a quem cá não esteve, ideias novas, projetos novos, e é isto que vai acontecer na minha lista, depois eu vou exibir isto. Vamos já daqui a pouco conhecer então quais é que são essas ideias, esses projetos. João Pires, bem-vindo também ao debate aqui na Rádio Boa Nova. Peço-lhe também que se apresente e explique o motivo pelo qual decidiu formar uma lista e candidatar-se à direção da ANCOS. Muito boa tarde. Antes já agradecer o convite que a rádio nos fez. Agradecer ao Dr. Manuel Marques por também ter aceito e estar presente. E eu decidi-me candidatar, formar uma lista, porque, independentemente de tudo o que foi feito no passado, estamos aqui para falar do presente. E, na nossa opinião, a associação está estagnada. Não tem dinamismo, não chega informação aos pastores, e é isso que nós queremos alterar. Para além disso, achamos que a associação, como está estagnada, está à beira dos pastores, e não é isso que nós queremos. Queremos que a associação seja o farol. Está afastada dos pastores, é isso que quer dizer? E não é só isso, está estagnada, não tem evoluído. Uhum. Portanto, o João é pastor. Exatamente. Sente isso enquanto pastor, produtor, criador? Enquanto pastor, e eu sou pastor. O doutor Mano, isso, sou um jovem pastor, mas já estou aqui há 10 anos, não há 2 dias. Uhum. E quero que a associação seja o farol do setor. Quero que a associação pense à frente. Isto não é sermos. Como é que eu ia dizer? Não é sermos irrealistas? Portanto, acha que é possível? É isso? Eu acho que é possível e acredito firmemente. Por isso é que fizemos um grupo e estou-me a candidatar, sou eu que vou liderar este grupo. Também quero referir isso, que sou eu próprio que vou liderar isto e a associação para o futuro com novas ideias e com novas ambições. Uhum. Porque acho que a associação está na altura de sair da zona de conforto que se mantém. Portanto, o João parte para este projeto com outros jovens pastores. Quem é que acompanha a sua lista? Não precisa dizer os nomes, mas são pessoas mais novas? Sim, mais novas. Tenho metade de, mais ou menos metade, mais ou menos da minha idade, 35, 40 anos. Temos pessoas com mais idade, até 50 anos. Mas acho que isso também não é importante. O que é importante é a capacidade e o conhecimento de cada um. Os mais velhos terão umas ideias, nós mais jovens teremos outras, e tenho a certeza que no fim disso, entre todos, o consenso vai sair um resultado muito melhor. Portanto, está confiante de que possam ter um bom resultado no ato eleitoral do próximo dia 20. Claro que sim. Não deu oportunidade há bocadinho ao Manuel Marques a propósito, aliás, não abordou essa questão de quem é que o acompanha nesta lista. Olha, mas permita-me primeiro contraditar o que diz o candidato da lista B. A lista B é uma lista de ódio, claramente, e de volta ao passado. Uma lista, na minha modesta opinião, visionária. Porque há aqui uma questão que se levanta aqui ao seu candidato da lista B. O seu candidato da lista B concorre para a Artovia Estrela. Alta Vista, como todos nós sabemos, é uma sociedade unipessoal limitada, que pode ter um sócio gerente hoje e amanhã pode ter outro. Aliás, nas Assembleias Gerais da ANCOSE apareceram lá três de indivíduos, quatro com o senhor candidato João Pires, a representar a Alta Vistrela. O professor Dr. Quaresma, o senhor Dr. Paulo Moreira, peço desculpa, são três, e o João Pires. Mas quem se candidata à direção da ANCOSE é o João Pires ou o Arto Vistrela? É a Arto Vistrela, apresentada por João Pires. Posso já responder e... Mas interrompeu-me o raciocínio. Vamos deixar continuar. A questão que se levanta hoje aqui é, de facto, efetivamente, quem é que vai representar a ANCOSE de futuro. Eu sei que existe um contrato entre o Sr. João Pires e o Grupo Valor do Tempo. Este contrato, certamente, será transferida a gerência para o Grupo Valor do Tempo. Ora, o Sr. João Pires, com o devido respeito por ele, está a dar a cara e quer, de facto, ganhar as eleições. Mas amanhã podemos ter aqui outra pessoa. Porque é um contrato que só ainda não foi firmado, só ainda não foi concluído, a informação que eu tenho, porque o Sr. João Pires tem projetos na área do IFAP e acontece que ele tem concluído os projetos com prazo mínimo para a sua conclusão. E depois dizer que é uma lista de jovens. Deixe-me só concluir, já lhe vou dar o devido tempo. Uma lista para... jovem, com o devido respeito, não uma lista jovem. A lista do Sr. João Pires, da Arte Vistrela, melhor dito, tem secretário Carlos Manuel, que foi meu diretor, vogal Fernando Borges Pimenta, que foi meu diretor, Lucília Rosa Assunção Loureiro, que fez parte da... Só tem aqui um jovem, que nem são eles, que é a mãe, que é Maria de Fátima Santos da Silva Freire Rodrigues. São dois moços de Tabosa que eu bem conheço, que nem sei que pastores são. Trabalham na metalor, trabalham na metalurgia, e a mãe é que lhe guarda as ovelhas. Portanto, e ao contrário da minha lista, que é uma lista de continuidade, mantive todos os que me acompanharam nestes anos, e além do mais, acrescentei mais quatro jovens para me substituir. É tal lista de futuro. Queremos ter uma lista de futuro. Eu quero ir embora. Agora. Mas quer ir embora, mas assegurando. Quero chegar o futuro de... São dois engenheiros. Uhum. O engenheiro António, que é engenheiro, presumo que seja zootécnico. O engenheiro Rui Pinto, que também é engenheiro do ambiente. O Magno de Ceia. E outro que tenho aqui. O Tiago, que é filho do Armindo, que é pastor. Portanto, são quatro jovens que vão entrar nesta lista. Aliás, eu até abusei, sinceramente, no número de vogais que juntei, mas o estatuto está no primeiro. Vamos deixar então o João também já clarificar o que o Manuel Marques estava então a apontar. Clarificar. Quem vai liderar a ANCOSE sou eu. Arto ou Vistre. Se for eleito. Não. Se me estou a comentar. Claro. Com esse objetivo. Arto ou Vistrela tem um único sócio, que é a Unipessoal, que sou eu. A Arto Vistrela é minha, não entra em nenhum negócio, porque a compra que o Valor do Tempo fez foi com outra empresa, que é natural da Quinta, que não é minha, foi comprada pelo o grupo. Portanto, o Valor do Tempo, na qual a minha empresa tinha uma parceria já com ela, e continuou. A Arto Vistrela é minha. Agora, quando eu escrevo no... E, aliás, o Presidente da Assembleia já fez questão de referir isso, que está lá o nome da minha empresa, mas estando representado por, obrigatoriamente, a questão da direção da associação vai sempre ser representada por mim. Isso que os sócios podem ficar descansados. Portanto, não vão ter nenhuma surpresa. Não há hipótese nenhuma de vir outra pessoa me representar. E isso que fique claro, o Dr. Manuel Marques, se calhar não sabia que Carta ou Vistrela não fazia parte deste negócio, e não faz. A Arto Vistrela é minha, sempre foi. Uhum. As empresas foram compradas, são outras empresas, é outro negócio, e a Arto Vistrela não tem nada a ver com isso, entre aspas, continua na mesma com os comodados que tinha. Já agora. Entretanto, deixa-me também só responder em relação aos jovens. Dizer-lhe que as pessoas que estão comigo somos todos pastores. Atenção, somos todos pastores e todos sobrevivemos de gado, dos animais, ao contrário do que o Dr. Manuel Marques tem ali, o engenheiro António, por exemplo, ou outros que não, que, não é, que o ramo deles não é especificamente isso. Também lhe quero dizer que o Sr. Carlos, o Sr. Carlos e o Sr. Fernando e a Maria Loureiro já fizeram parte da direção dele, sabem perfeitamente porque é que deixaram de fazer parte. Porque o Dr. Manuel Marques, só existe o Dr. Manuel Marques. E as pessoas não têm opinião. E daí estas pessoas estão comigo, sempre estiveram há muito tempo, saíram. E eu estou aqui há 10 anos, reafirmo, a candidatar-me porque acho que temos que mudar. Vamos então avançar, temos que sair deste primeiro tema. Queria já perguntar, antes, eu faço-lhe a questão e dou-lhe meio minuto para responder então essa situação. Queria vos perguntar qual é que entendem ser o maior desafio nesta altura para os criadores da Serra da Estrela. A pergunta é para Manuel Marques, ainda que então com esse meio minuto só para responder aqui ao João. Ao senhor candidato da lista B. Os senhores que foram embora, não foi por isso. Eu vou-lhe entregar uma cópia. Não foi por isso. Estamos a dizer a verdade. Foi cá em casa, estava numa situação difícil. E esta é para si, que eu tenho aqui uma cópia que o senhor pôs em causa os avais pessoais que o presidente da direção fez. Que quando os senhores foram embora, foram interpelados em 2015, 2016 para fazer avais e fugiram. Não foi por estarem comigo. Todos se mantiveram lá. Esta não é verdade, senhor João. Veio, o senhor pôs em causa, tem aí 1.400.000 euros de avais pessoais do Presidente da Ancosa e do Tesoureiro e de outros mais diretores. E os senhores que os levam aqui fugiram. Olha, veja aí. Ou veja lá. Temos que sair desse tema. Sai já. E mais. Então, desculpe lá, como é que o senhor justifica? Como é que o senhor justifica? Eu vim aqui para discutirmos o futuro. Tá? É uma reação exatamente àquilo que o João Pires disse. Peço ao Dr. Manuel é que seja breve, está bem? Que apareceram nas Assembleias Gerais o senhor Dr. Paulo Moreira e o senhor Professor Cosma. Puta, mas que carga d'água que eles lá apareceram! Isso não tem nada a ver com a Estrela. Arte ou Estrela! Vamos agora avançar. Vamos avançar a falar sobre o futuro. Questionava então, nesta altura, e numa pergunta muito. Numa resposta que peço que seja breve, porque depois entraremos aqui noutros assuntos mais importantes. Qual entende que é para si o maior desafio nesta altura para os criadores da Serra da Estrela? O maior desafio para os criadores da Serra da Estrela é um apoio. E tem que ser do Governo. Porque se nós formos fazer contas à produção de leite, mesmo se diga a minha lista concorrente, que pode levar o leite a 3 euros ou 4, o que quiserem... Também já o disse. Está bem, eu já o disse. E comecei este projeto. Já que ainda há pouco tempo. Sim, disse e repito. Já comecei este projeto, e estou falando nisso, comecei o projeto com o meu amigo e saudoso, Dr. Jorge Coelho, quando instalou a queijaria Val da Estrela em Mangualde. Porque a sua queijaria, que o senhor estava ligado, fechou em Cana Senhorim. Essa fechou. Não, desculpe, está a laborar. Consegue dizer que está a laborar? Não. Vamos então aos desafios. Está a laborar. Aqui a questão já. Mas acabo assim. Acabo, Manuel Marques, por favor. A questão é esta. O que nós queremos é, de facto, que o Governo, ao contrário do que a lista B diz, que, não deve, que as exposições devem funcionar sem qualquer apoio estatal, e não autodiziam, por outra teoria, a senhora esteve lá, não, a sua colega esteve lá, por a Câmara de Tábua ter ajudado, dizem que não tem nada que ajudar. As instruções têm que estar rentáveis, mas como? Vamos vender o queijo a 50 euros o quilo para subirmos o leite. O candidato da lista B esquece-se que há um cartel entre as queijarias. Isto não é assim. Mas vem dizer que uma queijaria aqui de perto, que não vou dizer o nome por devido respeito, vai comprar o leite a uma senhora de Arganil. Não é assim. Nós temos, o maior desafio nesta altura é conseguir os apoios do Estado para os pastores. Eu tenho ocorrido, e a Liliana é testemunha disso. Os ministros do Estado têm vindo à Ancosa. Saíram no anonimato, quando 30 anos atrás, nunca lá estiveram. O que eu tenho dito e reforço: os ministérios da Agricultura e do Ambiente têm que obrigatoriamente olhar para o interior e olhar para os pastores, que são os guardiões da floresta. Porque se eles não fizerem isto. Minha senhora, eu estou preocupadíssimo. Portanto, qualquer dia não leio para que esteja da Estrela. João Pires, a propósito então de qual entende ser nesta altura o maior desafio para os criadores da Serra da Estrela. Já agora responder aqui ao Dr. Manuel Marques, que ele disse que começou este projeto do leite com o Dr. Jorge Coelho, e é uma verdade, mas também temos que reafirmar que no grupo que eu estou inserido o leite subiu 50 cêntimos há 2 anos, 50 cêntimos, vem do 1,5€ para 2 euros, graças a um projeto do valor do tempo e não do que, não sei, na altura subiu do até 1,25€, 1,40€, e o outro projeto há 2 anos, o euro subiu de 1,5€ para 2 euros. Foi a maior subida de sempre do leite Serra da Estrela. Uhum. Portanto, mas quanto ao maior desafio, João Pires, passa também por essa questão do preço do leite. Eu quero só aqui dizer ao Dr. Manuel Marques que o governo tem que ajudar os pastores. O governo tem que ajudar os pastores. Pois. Mas não podemos. Mas não podemos estar dependentes disso. Nós temos que olhar. Os subsídios vai ver. Vamos deixar falar o seu candidato, João Luís. Nós temos projetos, temos ideias para valorizar o leite e o borrego e a lã. Isso é que nós queremos, valorizar os produtos e valorizar o pastor. Nós não vamos meter uma saca de ração ao pastor ou um fardo de palha. Nós queremos que eles ganhem dinheiro. Vão ganhar dinheiro com aquilo que produzem. Uhum. Se a associação for dinâmica, se procurar respostas, e continuo a dizer, vamos encontrá-las. Outra coisa é, o governo tem que ajudar, temos que olhar para o interior, temos que... sim senhora, mas precisamos desses incentivos para evoluir, uhum. Criar mais para que os jovens pastores consigam se instalar, uhum. para que os jovens pastores consigam evoluir. Portanto, criar outro tipo de condições aos jovens, porque o que se tem passado é que quantas ovelhas é que haviam há 20 anos? Quantas ovelhas é que hoje existe? A associação está a trabalhar bem? Já vamos falar exatamente sobre isso. Decréscimo acentuado na questão dos animais, uhum. e isto é por falta de mobilidade, por falta de dinamismo da associação. Portanto, responsabiliza a associação por menos jovens aderirem a esta profissão. É culpada a associação. Eu quando ouço o Dr. Manuel Marques falar, pede só, vai, porque agora aconteceu isto, um subsídio. Ele disse que tem feito um trabalho formiga junto do Ministério. A verdade é que não tem conseguido apoios concretos e eficazes, porque caso contrário, não estava sempre a pedi-lo, certo? Acho que esses apoios não têm sido pensados. Porquê? E porquê? Explico o porquê. Porque nós temos que apresentar soluções. Eu estou aqui para apresentar soluções aos pastores e ao Governo Central. Nós é que estamos cá. Eu sou homem da terra, eu ando cá todos os dias, eu guardo as ovelhas, eu sei bem o que precisam os pastores. Muito bem. Por isso, eu... quer concluir? Quer concluir? Concluir, João. Eu queria dizer que o Governo Central precisa que nós que estamos cá deem soluções como é que vamos evoluir. Não são eles que estão lá em Lisboa, no Porto ou num gabinete, no Secretário de Estado, que sabe o que o pastor Serra da Estrela quer. E acho que é esta a mensagem que não tem chegado ao Governo Central. Passamos então para o tema da redução do efetivo animal, nomeadamente então das raças autóctones, bordaleira e churra mondegueira. De acordo com dados, e peço que me corrijam se estiver errada, nesta altura os ovinos Serra da Estrela serão na ordem dos 23 mil na região de Marcava, que é composta por 18 municípios, entre eles também o município de Oliveira para o hospital, onde a Rádio Boa Nova está também instalada e onde a ANCOS também tem a sua sede. Manuel Marques, como é que pretende inverter ou lidar com esta tendência da diminuição do efetivo animal? Deixe-me só aqui responder ao seu candidato a lista B, que nós temos feito propostas, diz o povo de uma forma sábia, que mais cego é aquele que não vê, que não quer ver, do que aquele que não vê. Eu ainda agora estive no seu Ministro da Agricultura, onde entreguei um projeto para ser estudado, para que esta gente está com uma dificuldade terrível. Os próprios candidatos da lista deles, os miúdos de, com devido respeito, os miúdos de Tabosa não têm terrenos. Os proprietários não querem passar os terrenos, não querem contratar mesmo em forma de comodato, não querem fazer os contratos para o pastor. Eu deixei, viu-se nas fotografias, eu deixei um memorando ao Sr. Ministro da Agricultura para que uma simples declaração de uma junta de freguesia se tivesse para ele se poder candidatar. Depois, com a Maria do Céu, a minha amiga ministra Maria do Céu, alterámos o RIAP de 125 mil para 125 na classe 3 para 250. Apresentámos a valorização da raça autóctone de 15 euros já está em 24. Eu não sei o que é que este senhor pensa, o que é que nós fazemos. Nós estamos todos os dias em contacto. Agora temos umas leis para a instalação, inclusive a nosso pedido, para a instalação de jovens. Isso não é verdade. Desculpa, é verdade. Então, além disso, a portaria saiu, ainda nem sequer saiu. Não é cada portaria que o senhor tentou vender de uma forma capciosa, aos pastores, a dizer o que seria a portaria que saiu, que o senhor não interpreta direito e aí tem a sua razão. A portaria que saiu foi para os baldios. Agora não, saiu uma portaria. Estou a dizer que. Exatamente, aquela portaria era para os baldios. O dos 700 euros era para os baldios. Não é verdade, desculpe, não é verdade. O senhor está rotundamente enganado. Quer que eu vá buscar a portaria? Tenho aqui. É que lhe tire. Não é verdade, desculpe. Os baldios foi para os baldios. Agora também aplicava à desmatação. O senhor está completamente equivocado. Como é que um presidente. Mas a desmatação não tem nada a ver com o senhor. São 60% que é financiado para a desmatação. Mas ainda não sabe essa lei. Vamos então avançar, deixar-nos deste populismo. Liliana, doutora, permita-me isto. Como é que um senhor desse não conhece a lei, não conhece a realidade, pode querer assumir a presença de uma associação? Eu respondo-lhe já. Ouça, isto não pode ser. Este senhor não conhece isto. Não conhece a realidade que está. Não conhece em que vivemos. Eu sou pastor engenheiro. Manuel Marques. Desculpa, só dizer o seguinte. Termino já. Ele tenta-me acusar que eu não sou pastor. Tenta-me acusar. Pronto, ok. Mas sabe uma coisa que é verdadeira e todos os nossos portugueses conhecem. Ele talvez nos conheça, não sei capaz de saber o que é isso. Sabe quem criou o Serviço Nacional de Saúde? Que não está em vigor no nosso país. Um jurista. Avançamos, João. Avançando, sei que quer responder, mas quero que também toque no tema, está bem? Quero responder que aqui em relação ao que o Sr. Dr. Manuel Marques fala de como é que vamos dar a volta à situação para que as pessoas passem como dato. Acham que é a junta de freguesia que vai? Nós temos medidas muito mais concretas. Por exemplo, porquê é que as pessoas, ao passarem um contrato como dato, não têm uma incisão de IMI? Ou uma redução do IMI. Portanto, benefícios para... Benefícios fiscais, porque as pessoas são donas do terreno, têm que ter benefícios para mais facilmente passarem um contrato de comodato a um pastor. Na verdade, é uma realidade que é uma dificuldade, mas estas medidas são muito mais eficazes, certeza absoluta, do que... Mas essas medidas têm que ser tomadas pelos próprios municípios, Mas tem que lá chegar. Então, tem que ser. Entendo que a associação deve fazer esse trabalho de proximidade com os municípios. A associação não tem trabalhado bem essa parte de procurar apoio junto das câmaras municipais. O que eu acho não é junto das câmaras municipais. Isso tem que ser sobre o governo central. Os IMIs são os municípios que deliberam, não é? Muito bem. Perguntava também agora Manuel Marques que estratégias propõe para tornar a pastorícia mais atrativa. Eu tento colocá-los no tema, mas com o dato, se for um contrato de arrendamento, vem em sede de repartição financeira da AT e aplica-lhe um contrato como dato, um contrato de arrendamento de uma casa, vai-lhe penalizar o IMI. O contrato de mudato já de per si, ó, seu candidato, o senhor não sabe isso. Também compreendo, o senhor não é licenciado em direito. O senhor diz que era licenciado em zootécnico. Ouça, um contrato de mudato já por si não acrescenta qualquer valor ao IMI do prédio como datado. Sim. Então pronto, está aqui para me resolvido. Não acrescenta, mas essa pessoa continua a pagar o IMI ou não? Ouça, se essa pessoa continua a pagar o IMI, podia candidato. Deixar de passar. Ouça, candidato, sabe uma coisa? Pode clarificar essa questão. O problema é que eu não estou a entender isto. Até porque quem fixa as taxas do IMI nem é o governo. São as câmaras municipais. É isso que eu estava a abordar. Eu não entendi isto, o senhor não entende. Já agora, eu quero só fazer aqui um reparo que o doutor Manuel Marques está a dizer, então, nós somos uma associação de pastores, mas não podemos ser liderada por pastores, que é isto que ele que está estudo, a dizer. Não, desculpa, não fez o que você está aqui a dizer, não. Desculpe lá, agora falo eu, ah, é favor, o seguinte, favor, é o seguinte, Deus, o seu doutor Manuel Marques está a dizer que eu não percebo, porque não sou de direito, então... Não fez o que eu disse, foi isso que você disse. Está aqui preparado. Aqui a questão é, eu estou preparado para resolver os problemas dos pastores. Então vamos às medidas, vamos às medidas que cada um tem. Vamos, temos que avançar. Já passámos, sei que começámos um bocadinho mais tarde, mas também já temos que fazer, dar aqui também algum andamento ao nosso debate. Permita-me um desmentido. Muito rápido, está bem? Doutora, eu tenho aqui o chefe de gabinete, o seu ministro, no dia 13 de dezembro deste ano, dizendo assim: peço reserva em relação a este documento, porque as medidas só vão ser anunciadas na quarta-feira, naquele dia que eu fui com os pastores ao Ministério. E as portarias ainda não foram publicadas. Está aqui escrito. Portanto, não é verdade o que o senhor diz a dizer que já estavam portarias em vigor. Não! É completamente rotundamente mentira que as portarias que nós fomos reivindicar ao seu Ministro da Agricultura e do Ambiente estivessem em vigor. É rotundamente mentira. Está aqui. Vamos então avançar para... Eu posso lhe dar. Não há necessidade. Já agora é só dizer ao doutor Manuel Marques que ele está preparado é para isto, é para iludir e fazer as coisas de uma maneira completamente diferente. Vamos às medidas. Já vamos às ilusões. Manuel Marques está agora a divulgar. Já lá vamos às ilusões. Vamos então às medidas de cada um. Trago ao debate o tema da sanidade animal e a prevenção de doenças. Manuel Marques, que planos tem para os próximos 4 anos para melhorar a sanidade dos rebanhos, prevenir os surtos de doenças? Depois eu queria fazer um contraditório daquilo que o senhor... Isto é que é ilusão que eu prometeu aos pastores e mais. Temos que aproveitar o debate também para cada um defender as suas ideias, não é? Escravel quando ataca os técnicos. Isto é que é escravel. Para mim é inadmissível. Inadmissível. Aquilo que ele escreveu na página da campanha dele é inadmissível. Doutora, para a sanidade animal nós temos prevenção de doenças e valorização técnica dos efetivos para o melhor ganho dos associados. Abordagem preventiva dos rebanhos pelo médico veterinário passará pelas operações com alguma regularidade. Não, que isto é que os mata, porque uma das mandatárias dele é a veterinária, percebe? Não aumentar. Oh, doutor Manuel Marques, você fala daquilo que sabe, não se põe aqui. João, tem a oportunidade de responder. Para quem essa mandatária ligou e disse, e o senhor disse para essa pessoa, foi a doutora Fulana Tal, que lhe deu o número para contactar, e eu digo quem foi. Não vamos trazer outras pessoas aqui ao debate, porque não estão cá para se poderem defender. Estamos aqui para discutir o futuro dos pastores, ou estamos aqui para discutir... Marques, avança então com as medidas. Mas continua. Eu vou pedir a ambos alguma contenção, está bem? Para que também quem nos acompanha possa, de alguma forma, assimilar as propostas de cada um. Isso não se faz, nem vou permitir, Liliana. Certo, continuar, então. Proceder. Não, está aqui em cima. Abordagem preventiva dos rebanhos pelos médicos veterinários passará pelas explorações com alguma regularidade. Não aumentar o preço das vacinas e continuar a manter os produtores, os protocolos com as câmaras municipais para continuarem a pagar as vacinas. Essa é uma obra desta direção. Ao contrário daquilo que eu não fiz nada, que me acusa o candidato da lista B. Eu celebrei vários protocolos em que os pastores hoje não pagam vacinas. E o senhor não se refere a isso. E depois há aqui uma coisa que nós vamos ter. Nós vamos ter também, aliás, a ANCOS admitiu um médico veterinário para. Até era de cana, senhorinha. Um médico veterinário para dar apoio clínico aos rebanhos, gratuito. O senhor foi-se embora, abriu uma clínica em Penalva de Castelo. E nós, eu já falei, com os atuais inspectores que estão no terreno para fazermos um contrato de prestação de serviço para que eles puderem, terá que ser, a maior parte deles são veterinários municipais, temos que arranjar em uma forma com os municípios, para que eles possam, de uma forma, acompanhar o rebanho gratuito, o pastor pagando só a parte dos medicamentos. Eu confio piamente, como confiei no Dr. Fernando Esteves, enquanto coordenador. Eu confio piamente, ao contrário desses senhores que dizem que o querem despedir, eu confio piamente no Dr. Miguel Miranda. João... Já agora desmentir isto, que já foi desmentido, que a lista B nunca impôs em causa, e eu próprio liguei ao doutor, ao seu coordenador, a dizer que o lugar dele, e nós nunca, tanto dele como de qualquer funcionário. Muito bem. A propósito da sanidade animal e das vacinas, prevenção de doenças, qual é que é a vossa proposta? Houve um fraco planeamento por esta direção e a questão é que a língua azul... Vamos deixar ouvir o Sr. candidato. Está bem? Vamos deixar. A questão da língua azul foi muito má, principalmente no concelho de Oliveira do Hospital. Menos borregos, menos leite, menos rendimento nos pastores. E isso deve-se à falta de planeamento. Nós queremos um planeamento com o Dr. Miguel Miranda como coordenador, reafirmo isto, que passará por fazermos um plano geral para cada exploração. Isto vai de encontro a cada médico veterinário de cada exploração, conjuntamente com o produtor, porque cada exploração é uma exploração e não é necessário vacinar contra todas as doenças de igual forma. Também quero aqui dizer ao Dr. Manuel Marques, em relação aos protocolos, que fez bem, só se esqueceu de uma coisa muito simples. Ele é direito, sabe umas coisas, e eu sou da terra e sei outras. Cada um com os seus conhecimentos, não é? O seguinte, ele há de me explicar se há algum rebanho na Serra da Estrela bem vacinado com 2,20€. Está a perceber? As contas têm que ser feitas de uma maneira séria. As contas têm que ser férias é um rebanho, no mínimo, tem que ser vacinado duas ou três vezes. Ou seja, fazer um plano... Por ano. Fazer um plano e dizer assim... em média, uma exploração gasta 1.500€. Vamos dividir isso pelo número de animais. E cada animal não sai a 2,20€, garanto-lhe. Se quiser vacinar com um produto bom, com um desparasitante bom, não vai conseguir. Portanto, vai sair a 3€ ou 3,5€. E o Dr. Manuel Marques só teve esse lapso. É que se ele tem ido com este valor às câmaras municipais, as câmaras municipais assinavam exatamente assinavam na mesma protocolo. E é dessa maneira que o João pretende trabalhar. Como é óbvio. Trabalhar estes protocolos, melhorá-los com mais apoios para os pastores? Não, melhorá-los não, atualizá-los. Esses protocolos não estão atualizados a nível de preço. Portanto, mas admito que foi um trabalho positivo este trabalho de parceria com as câmaras municipais. Admito que o Dr. Manuel Marques, ao fim de 20 anos, lembrou-se de uma medida destas, não sei como, mas também quero dizer uma coisa, que não foi de uma maneira séria, ou seja, para o bem do produtor, quero dizer isto porque as contas não foram bem feitas. Qual é que deve ser o valor? Se já fez essas contas? Depende dos rebanhos e do que cada rebanho precisa para ficar mais ou menos protegido. Mas é à volta dos 3€, 3,5€. Portanto, a proposta da sua lista nesta matéria passa por aí. Ajudar. Se as câmaras estiverem dispostas, era pagar. Se as câmaras estiverem dispostas, Não foi lá com esse valor? Se fosse lá com esse valor, Isto é assim, já lhe respondo, vá. Terminou o seu raciocínio a propósito, João. Certo. Ele disse que não ataca o técnico. Mas não peçam ao Manuel Marques para fazer um planeamento de vacinações. O planeamento de vacinações é do técnico, do veterinário. É do coordenador. Foi o Dr. Franz Esteves e agora o Dr. Miguel Miranda. E depois, senhor candidato da lista B, então o senhor diz que o pessoal de Oliveira do Hospital está aí todo revoltado porque morreram muitas vezes. Eu faço-lhe uma pergunta. Indique-me o nome do associado a fazer parte da lista, na sua lista de Oliveira do Hospital. Só peço um, não peço mais. O Bruno. O Bruno do Oliveira do Hospital. É Tabo. O Bruno é Tabo. Então, não bote o Tabo só com a peneira. Diga-me um candidato, já que o senhor está tão revoltado contra a direção da Ancosa. Candidato ao hospital que faça parte da sua lista. Desafio. Não quero mais. Quero responder, João. Mas o que é que isso. Não, responda lá, que é porque quando estão tão revoltados, querem ter lá para fora. O senhor conseguiu deixar um sócio fazer parte da sua lista em lugar do hospital. Sabe porquê? Porque o senhor tem problema. Estamos a entrar por um caminho muito complicado. Não quero responder. Responda! Responda! Não é por causa disso. Vamos falar. Nós temos uma lista completa. O que eu quero dizer é isto. Nós temos uma lista completa para responder ao que o sócio precisa. Independentemente. Só tem uma lista completa. Se a pessoa é de Oliveira do Hospital, ou se é de Celurico, ou se é de Gouveia, ou seja, nós sabemos o que é que os produtores precisam. E temos um grupo forte para responder às necessidades de todos os produtores, independentemente da região do concelho em que se insira. Olha, Marcos, deixa-me só responder a isto, por favor. rapidamente. Ditam as regras, do bom senso, ditam as regras da oposição. Se um associado está maltratado, vai fazer com que quem o maltratou o retire de lá para fora. Portanto, aí a sua pergunta. Daí a sua pergunta. Vamos ver, mas mais, ó doutor, mais. Há aqui uma questão que é o seguinte: os protocolos é as câmaras que o decidem. Sabe porquê? Eu apresentei um protocolo de 2,20€ a uma determinada câmara, por respeito, não o fez, não elaborou, ele sabe quem é, que não paga 2,20€, disse, não posso pagar 2,20€, só posso pagar 2€. Então, quem é o presidente da Associação da ANCOSA para impor ao município, de qualquer seja de qual conselho, para. Isto não é assim, senhor. Olha uma coisa, eu só lhe disse que se você fosse lá com outro tipo de valor, tenha certeza que há muitos municípios. Que há muitos municípios. Mas eu não sei. Foi, portanto, ambos partilham. O senhor não sabe se pôs outras propostas ou não. E mais, o senhor se conhece. O senhor desconhece. Já estou a ver que o senhor desconhece isto tudo. Não precisa nada disso. O senhor desconhece. Vamos ter alguma contenção. Está bem, no trato. Mas então o senhor não sabe que isto é um pacote de vacinas, que é uma vacina, uma desparasitação. Mas qual? Ouça, bem, deixa-me concluir. O senhor não gosta de ouvir, porque o senhor já se enganou disto tudo. É um sangue, é uma desparasitação e uma vacina que existe assim desde os tempos que a ANCOSA faz a sanidade animal. O senhor não sabe, mas o que é que eu hei de fazer? Eu vou aprendendo, olha, vou aprendendo. Vamos avançar. João, no início do nosso debate, falou da importância de valorizar este setor, também de se promover a rentabilidade dos produtos resultantes desta prática. Que estratégias é que propõe para proteger esta raça Serra da Estrela, ou queijos de OP e os outros produtos? Em relação aos queijos de OP e a outros produtos, temos, como foi feito na lã, temos que rentabilizar e temos que criar valor acrescentado nos nossos produtos. E de que forma, João? Quando falamos aqui em subsídios, que o Dr. Manuel Marques gosta muito de falar, gosto, apoio, que eu acho que são necessários, deviam ser já há muitos anos implicados e gastos no melhoramento e não só, e na promoção desses produtos, que é isto que falta à Serra da Estrela. Nós temos a melhor marca a nível de país, uma dos melhores do mundo, que é a Serra da Estrela, e a associação não tem sabido aproveitar isso. Então, nós temos que ir pela divulgação, pelo valor acrescentado, e criar aqui uma estratégia com os produtores de leite e de queijo, para que o leite, de uma vez por todas, dê um salto. Dê um salto para que as pessoas sejam pagas dignamente pelo seu trabalho. Que é isso que não tem acontecido. E de que forma é que defende essa promoção dos produtos? De várias maneiras. Propagandas, fazer anúncios televisivos para demonstrar o que é o DOP ou não. Temos aqui o queijo ceia, que tem roubado imenso mercado ao queijo. Ao genuíno. Ou seja, nós temos que educar o consumidor final. O que é isso de falta? O consumidor final não sabe o que é um queijo de ovo. Você, se for a Lisboa ou a Porto, as pessoas não sabem. Portanto, entendo que deve ser a ANCOSA a tomar mão nessa matéria. A ANCOSA, com a Estrela Cup, que são as duas associações da região marcada, devem encontrar um caminho juntas para que isso aconteça, claramente. Manuel Marques, a propósito desta matéria, qual é que deve ser a estratégia? O que é que defende enquanto candidato? O João falou na Estrela Cup, que ele agora, as propostas que ele está aqui a fazer agora, e mesmo agora, aos microfones desta rádio, são da competência da Estrela Cup. E há uma parceria entre a Estrela Cup e a ANCOSA nesta matéria. Eu não quero me excluir nos assuntos da Estrela Cup, que é a divulgação, a promoção dos produtos da feira. O senhor quer assumir a ANCOSA com essa matéria? Não, comigo não vou. Portanto, fazer. Portanto, as matérias e o que defende João Pires, no seu entender, são da incumbência da Estrela Cup. E o senhor esteve na Estrela Cup e deixou lá uma má memória. Sim, eu vou já explicar porquê. Eu deixei a associação bem de finanças. Mas não é verdade. Não, é verdade. Eu vou ler aqui. Então diga lá. Uma memória que a Arte Vistela iniciou, para já a Arte Vistela iniciou em 2016 a sua atividade. E depois, olha, Sr. João Pires, o senhor esteve lá com o seu mandatário 2018, 2019, e depois entrou para lá o senhor doutor Joaquim Leal de Matos em 2021. E então vou ler o trabalho que Vossa Excelência fez. Que ser breve. Rápido. Vossa Excelência fez. O senhor que vem agora, descobriu agora há pouco, em 2 minutos, ou em 2 dias, ou em 2 anos, o senhor conselheiro da Estrela CUP vendeu 485 borregos. O senhor da Estrela CUP no ano 2020 vendeu 675 borregos. A nova direção que entrou, que substituiu, o senhor arrasou aquela associação. Vendeu 1.716, 2.497, 2.544. Olha, compare o que o senhor vendeu, mas o seu mandatário, no seu tempo de gestão, e o que é que venderam os outros? Portanto, o que quer com isso dizer, Manuel Marques? O que quer com isso dizer para passarmos... Eu vou dizer... O que quer com isso dizer para concluir o raciocínio? Com a ANCOS, com a Estrela CUP, já temos... Nós temos que promover, aliás, tem havido o Festival de Borrego, tem havido as feiras de queijo. Nós estamos sempre lá. Estão quase a começar. Estamos sempre a patrocinar, estamos sempre a trabalhar. E não, mas o senhor, quando lá esteve, deixou aquilo falir. João Pires, peço que reaja, claro. Em relação à Estrela CUP, quero dizer ao Dr. Manuel Marques uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, dizer que destes borregos, a Arte ou a Vistela, que é a minha empresa, destes borregos todos foram lá se calhar 20 a 30%, ao contrário da exploração do Dr. Manuel Marques, que nunca lá pôs nenhuma. Deixe-me acabar-se. Estou a tentar para mim, se faz favor. Quando eu saí da Estrela CUP, a Estrela CUP tinha 180 mil euros, atenção, 180 mil euros na conta. E há de me dizer hoje, e eu acompanho. Eu acompanho este grupo porque vou às assembleias. Eu também. E é para verem a questão financeira. Comparem a questão financeira de quando eu saí e agora. Aqui a questão do borrego é mais simples. Aqui a questão do borrego. Estamos a falar a nível financeiro. Nós não temos que avaliar a situação financeira da Estrela Aqui é a nível do borrego. Aqui é a nível do borrego. Quero dizer que foi a mesma questão que aconteceu em 2017 na ANCOS. É que o borrego ali sofre um boom de preço, está a perceber? E arranjam-se novos parceiros para a Estrela CUP que eu lá deixei, que ainda hoje estão lá, e esses parceiros, em conjunto com a Estrela CUP, é que valorizaram o borrego e conseguiram que mais pessoas certificassem. Eu em 10 anos fui a pessoa que mais consegui que produtores fossem certificar. Aliás, deixa aqui uma nota. Reparem quantas pessoas certificam da minha lista do borrego DOP e quantos borregos é que certificam a lista do Dr. Manuel Marques. Este senhor não conhece os números. Então ele certificou 495, 675. Os outros triplicaram. Mas já disse o porquê. Já disse o porquê. Não é verdade. Você ainda agora teve com uma pessoa. Só foi não para No qual que até falou bem de mim, que foi a primeira vez que eu ouvi dizer isso. Essa pessoa que eu lá deixei conseguiram valorizar o borrego. Porque o borrego na altura passou de 4 euros para 5 euros e meio. Só saiu lá mal visto. Há de me dizer porque. Manuel Marques, vamos nos conter. Nesta altura nós estamos aqui a tratar da situação da Estrela CUP. Estamos a falar da ANCOS e das medidas que cada um defende. Gostava que também falasse cada um de vocês acerca do contraste lanar. João. Qual é que são as medidas? O contraste lanar, quer com o Dr. Manuel Marques, que veio com essa medida, sim, que me explique o que é o contraste lanar e o que é que, olha, e o que é que isso com. Pode, senhor candidato. Porque eu já fiz o meu trabalho de casa, não se preocupe. Ao contrário que o senhor anda para aí a propalar, sabe que fichinha é esta? É que eu venho preparado, porque eu sei que o senhor já me tira para se defender. Sabe que ficha é esta? Sabe, você está lá há 20 anos. Não é por 20 anos. Você deu-me algum. Você nem a listagem de sócio me deu. Não pode dar, sabe que não pode contactar dar as pessoas. Você mandou uma carta a título pessoal pela ANCOSE. Fala, que já lhe respondo. Não diga. Se queria que isso fosse uma maneira justa, deixava ambas as listas. Posso mandar agora? Uma carta. Claro. Você manda a propósito do contraste lanar. Então, explique. Pessoal, não para esse senhor para lhe dizer. Contraste lanar. Quando o senhor vai votar às eleições autárquicas, vai pedir os candidatos eleitorais da junta de freguesia? Contraste lanar. Ao contrário, gosto-me de ser disto. Vossa Excelência diz. Diga. Contraste lanar. Já foi pedido. Já foi pedido. Olha aqui. Contraste lanar. Já fizemos contraste lanar. O senhor, nem imaginava que isto está em vigor desde 2016. O senhor não sabia, o senhor não sabe. Sabe porquê? Mas eu explico. Eu explico, deixa-me explicar. Mas está ativo aonde? Está ativo ao ANCOSE? Sim. Ok. São os pastores que fizeram. Ok. Sabe porquê? E já ganharam? Eu também fui um deles. Eu também sei. Talvez fui um deles. Mas não fui nada por isso. Mas o senhor quer me deixar explicar? Você vem agora aqui num ato eleitoral dizer que vai pagar 15 euros por animal. Mas eu quero que me explique isto. Eu explico o porquê. Olha. Sabe porquê? O senhor, quando lhe apresentam os papéis, o senhor fica atrapalhado e fica. Não compreendo. Não, sabe, nunca me deixe-me explicar. Para contracionar. Diga. Sabe porquê? Porque Vossa Excelência e os seus correligionários da lista, quando o Presidente da Direção querem apresentar isto na Assembleia Geral, o senhor boicota. João. Temos que avançar. Vamos deixar o Manuel Marques se explicar. O senhor sabe que não deixa explicar isto. Ora, como é que vão receber 15 euros? Está a ver ali. Cada contraste lanar é 21 euros. Vezes 80% dá 16,80. Está a fazer contas, obviamente. O que quer dizer que eu vou fazer como fizemos com a Lã. Que vamos dar aos pastores 15 euros, é isto que vai ser. Mas a quantos pastores? Quantos animais? Será que haver adesão dos pastores? A quantos pastores quiserem aderir. Ao contraste? Não. Nem a resposta. Não. Nesta matéria. Quantos animais? Os mesmos que fazem contraste leiteiro, os mesmos que fazem produção de carne, escrito no livro genealógico. O senhor não sabe o que é isso. Eu peço que sejam mais moderados na maneira como estão a falar, está bem? Está a ser muito ruidoso este debate. Só para o Dr. Marcos me esclarecer que eu quero. Pois escolher se você quiser. Até eu tenho 700 animais inscritos no livro. Eles todos podem fazer contraste lanar? A informação que eu tenho dos serviços técnicos é que sim. Mas isso não é verdade. Diga-me o que é que não é verdade. Em que é que se baseia? A informação que eu tenho é que o contraste lanar vão ser feitas 2.000 ovelhas. Olha, não é. Não é verdade. Mas pronto, eu só quero que você assuma isto para a rádio. Não é verdade. Pronto, eu só quero que você assuma. Você vai pagar 15 euros por todos os animais que fizeram contraste lanar que estão inscritos no livro genealógico. Eu vou explicar. Os 23 que se quiserem aderir, eu vou explicar. Você vai pagar. Eu irei fazer o pagamento de 15 euros a cada pastor que, por sua vez, adira ao contraste lanar. E o senhor responsável pelo plano de melhoramento peça aqui o pedido, como pedimos das bastidas, as intervenções. Sabe disso, não sabe? Certo. Não, certo. Não conhece isso. Diga. Não conhece isso, não. Diga. Não. Vai ser aqui assim. Todos o dinheiro que vier para a ANCOSE, destes indivíduos que façam contraste lanar, 15 escudos é para cada ovelha. É isto que eu estou a explicar. Mas a mensagem vai sair de maneira errada. Você não vai conseguir pagar as 23 mil ovelhas todas que quiserem inscreverem-se no livro. Porquê é que disse isso? Clarifique isso. Você vai ter uma amostra. Você nem sabe o que é o contraste lanar. Sabe o meu amigo. Pois claro que sei. Agora, digo uma coisa. Você não vai ter 15 euros para pagar a 23 mil ovelhas. Mas você assuma isto. Assume para 15 mil euros. 15 euros por cada animal. Não. Olha, sabe porquê? E vai pagar as 23 mil como faz o contraste? João, nesta matéria da lei, qual é que é a medida, qual é que é a proposta que defende? Temos que avançar. Já estamos quase com o tempo esgotado. Daqueles indivíduos que façam o contraste lenar, que o engenheiro Rui, tem de falar o nome dele, não queria, faça o pedido de melhoramento para o dinheiro entrar na ANCOSE e depois os que fizeram. Mas vai ser uma amostra, é isso que ele estou a dizer. Mas não é amostra nenhuma, isto é mentira. Pronto, ok. Eu espero que não. Vamos avançar. João, tem a oportunidade de defender a sua ideia no que respeita à lã. Peço-lhe que se acalme. Não, Marcos, está bem? Eu peço-lhe desculpa. Eu estive, ó João. Eu estive numa reunião na UBI com a Comunidade. Siga. Ó João, temos que deixar acabar o. Eu estive numa reunião na UBI com o seu candidato, senão não conseguimos ter aqui. Eles nos indignaram. É um engenheiro que agora não me recordo o nome, é assim meio esquisito. Já fui ao Ponteiro de Castelo Branco para arrendarmos um contrato qualquer no laboratório que eles lá têm. Ouça, eu não ando aqui a dormir, ao contrário, sou uma coisa. Muito bem, estamos clarificados relativamente a esta matéria. Quero falar sobre a lã, João. Qual é que é a medida? Peço-lhe que seja breve. Só essa a medida que tenho para a lã. Não, tenho a medida que tenho para a lã e agora peço-lhe. Mas eu perguntei-lhe assim, João. Eu faço as perguntas. Peço-lhe, se faz favor, já as suas boas relações com o valor de tempo. Que o contrato, o protocolo foi denunciado, não foi revogado. Eu gostava de saber se eu tenho alguma coisa que eu não tenho, porque eu fiz por escrito um pedido para dizer se querem continuar ou não. Não me foi respondido e tenho mais coisas para lá. Tenho mais. Eu estava a debater isto e não foi respondido. Já agora, se eu tenho essa influência, faz favor, diga-me se porque é que eu tenho um projeto diferente para lá. Calma, deixa-me acabar. Ah, pronto, temos um projeto diferente para lá. É continuarmos a encontrar um parceiro. Temos um projeto para a lei: fazer tapetes de 2 metros por 2 metros para se enterrar no solo, por baixo do solo, para efeitos de rega nos jardins e por aí fora. Muito bem, João, qual é que é o seu projeto, a sua proposta nesta meta? Em relação à lã, eu acho que a nossa lã Serra da Estrela pode ser trabalhada de uma maneira diferente. Vamos conseguir pagar os 2 euros ao produtor e fazer. Vamos trabalhar a lã. Vamos. Manuel Marques, vamos deixar ficar, o seu João vamos falar. Vamos ficar com o processo todo da lã até ao produto final e vamos ter um parceiro que nos vai ficar com o produto final e do qual, se esse projeto. Se eu ganhar a associação. Esse projeto vai realizar-se. Em relação a estas medidas dos tapetes de lã que vão ser enterrados, eu não quero enterrar lã Serra da Estrela nenhuma, mas se calhar aproveitava esses projetos que não vão ter um valor nem comparado ao que temos hoje, não é? Para os associados que não têm ovelha Serra da Estrela. Se calhar para esses associados que não têm ovelha Serra da Estrela, esses projetos que vão pagar 100 ou 70 cêntimos, 80 cêntimos, seria mais benéfico. Em relação à Serra da Estrela, vamos querer continuar a dar um valor distinto à lã Serra da Estrela. Vamos querer que a lã Serra da Estrela seja um produto com valor acrescentado. Muito bem. O doutor interpelei numa pergunta, ele me respondeu. Se o parceiro dele, vai, que já denunciou o contrato da lã, se tem alguma novidade que eu não tenho, se eles continuam com o projeto. Mas entregar o produto final, não temos sequer lavadoras em Portugal, fecharam a última que tínhamos. Isto de facto é visionário, são questões que eu ignoro completamente. Que não chega lá, eu preciso. Avançamos, estamos quase com o nosso tempo esgotado. Antes de. Eu vou dar um minuto a cada um no final, com o objetivo então de explanarem uma última mensagem, mas antes disso, questionava cada um a indicar mais duas ou três medidas que considerem determinantes na ANCOS para o próximo mandato. Primeiramente, que eu tenho sido vítima. 2 minutos. Tenho sido vítima e atacado por esses senhores e pela lista deles, que a ANCOS enriqueceu depois dos incêndios de 2017. Entreguei agora ao senhor João Pires e ele verificou que a ANCOS, com tudo que deram à ANCOS, teve um prejuízo de 7.500 euros. Sr. João, isto foi feito por uma pessoa que o senhor sabe bem quem ela é, portanto nem tenho influência sobre ela, é só para demonstrar que a ANCOS não teve um proveito, zero, sobre os incêndios. Está tudo aqui aplicado. Está bem. De uma forma contabilista. Portanto, diga lá aos seus corrupcionários, diga lá aos seus apoiantes que é mentira aquilo que os senhores estão a dizer. Ó, senhor doutor, a lista B propõe um restaurante. Olha, eu não proponho um restaurante. Eu não proponho restaurante. O restaurante é para os restaurantes que estão aqui na Terra. Temos aqui um excelente que seja a Paixa Neabra, que é o Museu do Azeite. Isto é uma megalomania, é uma visão. Mas você vai falar das minhas propostas ou das suas? Vamos deixar. Já tem a oportunidade de falar. Manuel Marques. Mas o senhor João vem a dizer que vai arranjar um cartão. Ô, Sr. Doutor, a ANCOS já tem um cartão de sócio, com uma parceria. Onde é que está? O doutor já é uma cópia. Não, eu não tenho. A Manuel lembrou-se disso agora. Eu não tenho. Mas, desculpa, eu sou sócio há 10 anos Você não pode vir cá estar aqui com mentiras. Com dever de respeito. Eu não tenho nenhum cartão. Desculpa, há um cartão. Não, desculpa, eu nunca tive nenhum cartão. Não nem tem. Eu, nem nenhum sócio. Mas você tem. Ouça, desculpa, você tem. Isto é da maior. É da maior. Mostra, porque eu andei no campo de um número de sócio e um cartão de sócio. Não vamos discutir. Portanto. Mostra um cartão, uma parceria com uma empresa aqui de, com um número de sócio, com código de barras, de uma parceria aqui. Ouça, uma parceria aqui no Clóvis Bandeira. Peço perdão à publicidade. Mas onde é que está? Portanto, João, não tem esse cartão. Essa é uma das medidas que propõe, é isso? É um cartão. Mas é um cartão. Qualquer associação devia ter um cartão. Enquanto... Não tem cartão de sócio. Você é quanto isso, mas portanto, acho que isso é associado, é associado há 10 anos e diz que não tem um cartão. Nunca é isso? Um cartão. Portanto, mas Manuel Marques diz que há cartão de sócio. Mas mostra-me o dele. Muito bem. Estamos-nos a demorar demasiado tempo no cartão de sócio. Olho aqui. Está bem. Olho aqui. Mas agora é o meu. Vamos avançar. Vamos avançar. Manuel Marques, a propósito de outras medidas. O senhor não quer ver? Temos que parar a discussão. A propósito, estou a ver uma cópia de um cartão. Negam um cartão físico. Chega ali fora e procura ao sócio. O senhor tem aqui, olha aqui. Fora Ancose, este senhor nega o que é? O que é? Manuel Marques, então que medidas? João já terá a oportunidade de responder. Manuel Marques, um minuto para medidas que defende para Ancose. Uma das medidas é retirar que esta gente entre na associação. E só lá vai agora, porque de facto a associação está numa estabilidade financeira ótima, porque quando foi preciso fugiram, simplesmente fugiram. Tive nenhuma. João, direção sequer. Estamos no minuto de Manuel Marques, já lhe dou um minuto. Quer que diga quem é que está agora na sua classe de erro? É para já ali um bocadinho. Manuel Marques. Quer que eu li? Três ou quatro? Manuel Marques. Mas diga, continua. Portanto, o objetivo é impedir que os elementos da lista B sejam eleitos. Porque nos momentos difíceis da associação simplesmente fugiram. João, medidas importantes que considere que sejam fundamentais para os próximos 4 anos da Ancose. Maior dinamismo, a loja da Ancose precisa. A loja da Ancose tem que ser mais dinâmica. Tem que ter produtos atuais e produtos que os produtores precisam. E a associação, neste momento, sobrevive de subsídios. E a associação pode criar a parte comercial com os seus núcleos e um apoio direto aos produtores, que vai criar riqueza à associação, não ficando ela dependente só de subsídios e começar a ser mais sustentável, que é isto que a associação não é sustentável. Muito bem, vamos então aqui a 3 perguntas rápidas, que quero respostas rápidas e com elas terminamos o nosso debate. Manuel Marques, qual será a sua prioridade nos primeiros 6 meses, caso seja reeleito? A prioridade, doutora, é exatamente concluir a loja, já temos um projeto aprovado, feito por um arquiteto, já temos o apoio financeiro da Câmara de Tábua e da Câmara de Oliveira do Hospital e já temos o apoio financeiro da Liber. Portanto, é essa a primeira missão, mas não é para restaurantes. E depois dizer ao senhor candidato, a lista rápido, a resposta tem que ser rápida. Já se vendem mexedoras, já se vendem cancelas, já se vendem vedações, já se vende equipamento, já se vende desinfetante, já se vende tudo na loja lá em Costa. Este senhor não vem inventar nada. Este senhor vem com o seu ódio. Não vende nada. Com o seu. João Pires, qual é que vai ser a sua prioridade caso seja eleito nos primeiros 6 meses? Dinamizar as lojas. As lojas têm produtos, eu frequento elas, têm lá uma vitrine com produtos que acho que até já estão descontinuados. Há 10 anos que estão os mesmos produtos dentro da mesma vitrine. E não esteja a ver que eu fiz o núcleo. Deixa-me falar. Porque eu visito o núcleo de Nelas regularmente e tem lá 3 ou 4 produtos expostos e o resto eu não vejo lá produtos. Vocês, se não tiver os produtos na loja, não vai vender. Agora uma pergunta para uma. A loja da Ancose, querem Nelas, querem Celurico, querem Oliveira do Hospital, fatura mais de 40 mil euros por ano. Se o senhor não conhece a realidade de Angola. 40 mil euros? Ah, sim. Pensava que era 400 mil euros. 40 mil euros? Não, posso, o senhor. Você está-me a dizer que a associação produz a 40 mil euros? Estamos a concluir. Estamos a concluir. O senhor não conhece a realidade de Angola. Estamos a concluir uma pergunta. Uma pergunta para uma resposta de uma só palavra. Manuel Marques, uma palavra que defina a sua candidatura. A minha candidatura. Uma palavra. Duas só, tem que ser duas. É continuidade e futuro. João, a sua candidatura é uma palavra. A minha lista, claramente, é uma lista de futuro com uma visão diferente do que... Era só uma palavra. Do que acontece hoje em dia. Manuel Marques, uma palavra que defina o momento atual da ANCOSE. Excelente. João. Gostava de poder dizer a mesma coisa, mas se ganhar, espero mesmo, para bem do Dr. Manuel Marques, que o que ele fala seja verdade e que a parte financeira da ANCOSE que esteja mesmo bem. É isso que eu... Que Mas numa eu palavra, como é que encara a ANCOSE? Um desafio. Agora, para dívida, terminarmos... Não tem empréstimos bancários, não tem... Para terminarmos, o apelo ao voto junto dos associados serão perto dos 600, segundo foi indicado antes deste debate. Manuel Marques... Desafio a convidar, a apelar os associados para que votem na lista. E sabem que eu fui um herói. Quando todos não quiseram pegar na ANCOSE, que estava completamente falida, ordenados em atraso, e que ninguém lhe dava créditos. Na teoria foi a que se os pneus e dizíamos, doutor, agora paga o tempo pioras. Na hora, não temos dívidas a fornecedores. E é por gente que o senhor leva na sua lista, que lá deixou. Que lá trabalharam, que lá fizeram o que quiseram. Hoje quem manda na ANCOSE é uma direção. Não esses senhores que hoje o acompanham na lista. Portanto, é por isso que devem votar. É por isso que devem votar na lista A, que é uma lista de respeito, uma lista de coragem. Porque se fôssemos corajosos, a ANCOSE hoje já não existia. João, para aqueles que o acompanham. João Pires, um apelo ao voto na lista B. As pessoas, e quem anda no campo, sabe perfeitamente, aqui é o contrário que o Dr. Manuel Marques, que tem ido a Celorico e Fornos, que nem sequer conheceu o presidente da associação, que está completamente abandonado, de Gouveia para cima, nem existe ANCOSE. Quero dizer que os associados vão ter uma associação unida, porque eu, a partir, isto é muito importante, eu a partir do dia 20 de janeiro vou ser presidente de todos os sócios, não só de alguns. E quero lhe dizer que se as pessoas querem algo diferente, porque isto não está bem, tem que votar na lista B. Caso contrário, só teremos mais 4 anos do mesmo. Só uma pergunta. Pergunta a este senhor que disse que ninguém conhece a ANCOSE. Pergunte-lhe a ele quem é que comprou a loja ao lado da Câmara para facilitar a vida aos pastores e à funcionária que trabalha. Pergunte-lhe se foi ele que pagou. Mas diga aqui ao doutor Manuel Marques, quem é que quis vender a Quinta de Celorico? Não vamos continuar. Foi vendida por favor. Peço que me escutem. Manuel Marques, João Pires, muito obrigada pela vossa presença no debate e boa sorte a ambos nas eleições do próximo dia 20. Ficamos então com este debate para a direção, para relativamente então às eleições do próximo dia 20 de janeiro para a direção da ANCOSE, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. Obrigada pela vossa atenção.